Pra que esperar? Se eu faço acontecer, me lê explosão. Ela é explosiva, né? Ei! Versão brasileira, MC. Tem um copo na cena. É o avançado. Sexta-feira rotineira, a noite promete. Chamei pra clandestina, Anitta e Daniele. Lupinha safada, vem sentar no sigilo. GG, eu sou a miserável e hoje acabou com tudo. Eu sou a dona Gigi, esse aqui é meu esposo. Ei! Tu tá ligado que tu é do Cis, já é cria, né? E eu imaginando elas acabando comigo. Ela vem daquele jeito, querendo comigo. Ela tá tipo fica bacana. Sexta-feira rotineira, a noite promete. Chamei pra clandestina, Anitta e Daniele. Lupinha safada, vem sentar no sigilo. GG, eu sou a miserável e hoje acabou com tudo. Eu sou a dona Gigi, esse aqui é meu esposo. Tu tá ligado que tu é do Cis, já é cria, né? E eu imaginando elas acabando comigo. Ela vem daquele jeito, querendo comigo. Ela tá tipo fica bacana. Vai acontecer, tu vai tentar, vai rebolar e fazer.